igreja, Senhor. Pai, temos certeza, Senhor, que breve, muito breve, estaremos contigo. Senhor, estamos ansiosos em receber esse poder, ó Pai.